No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltam 18 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios, aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira, a princípio de tempo bom e dia quente. A mínima foi de 21 graus, máxima prevista para hoje 32 graus. Aqui no centro da cidade, a sombra, 23 graus a temperatura e a previsão é sim de pancadas de chuva à tarde e à noite. Previsão para toda essa semana, inclusive com chuvas mais intensas. Pois bem, minha gente, candidatos, partidos políticos, militantes, cabos eleitorais, os interessados, enfim, nas eleições municipais, já devem estar trabalhando segundo as novas regras da legislação eleitoral aprovadas no ano passado. Eu peguei aqui o levantamento de datas e cronogramas feito pela jornalista Hilda Cavalcante, da Rede Brasil Atual, e é interessante os levantamentos e as colocações que ela obteve junto, por exemplo, ao juiz Marlon Reis. Já explico quem é Marlon Reis. Enfim, para esse juiz, as eleições de 2016 serão mais claras, econômicas e facilmente fiscalizáveis pela população, porque infelizmente a gente entende que a maior preocupação hoje no processo eleitoral é justamente com a corrupção. Olha o peso que isso ganha. Não estamos preocupados ainda com propostas, etc. e tal. Estamos preocupados em reduzir o volume da corrupção, né? Que está tocando muito alto. O juiz Reis é coordenador do movimento de combate à corrupção eleitoral e um dos responsáveis pela lei da ficha limpa de 2010, portanto uma pessoa bem avalizada para falar sobre isso. Muito bem, a mudança que mais repercutiu até agora foi a proibição de doações empresariais para campanhas. As doações para os candidatos só poderão ser feitas por pessoas físicas e pelos recursos do fundo partidário. Então, o partido recebe e repassa. Os prazos, sim, houveram mudanças. Os pré-candidatos para que se filiem a um partido político têm até agora, dia 2, eu digo agora, né? Mas enfim, 2 de abril. Antes, tinha que ser um ano antes do pleito, então se ganhou prazo. O limite para o registro dos candidatos, então saiu o candidato, o partido bateu o martelo, a coligação, enfim, o limite é 15 de agosto. Então, isso vai ter aí articulação até praticamente às vésperas das eleições. As convenções devem acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto. Outra mudança, o tempo de campanha eleitoral foi reduzido a 45 dias, era 90, a gente bem lembra disso, né? E deve começar a contar em 16 de agosto. O horário eleitoral dos candidatos no rádio e na TV foi diminuído de 45 para 35 dias. Começa, então, no dia 26 de agosto. Para muitos movimentos que pediu uma reforma política mais popular, essa talvez não tenha sido uma boa medida, eles julgam isso, porque dizem que os candidatos novos, né, quem está ingressando, começando a vida política, vai ter menos tempo para se apresentar e quem vai ganhar com isso são os velhos tubarões, os figurões, os que já estão consolidados na vida política. Pois bem, o juiz Marlon destacou, para a gente encerrar, né, essa abordagem, digamos, sobre as mudanças, ele destaca a necessidade da publicação verificação das doações recebidas até 72 horas após a formalização da entrega dos recursos. Então, o foco mesmo, além do calendário, o foco é na prevenção e no combate à corrupção. Diz o juiz, poderemos ver o que os candidatos estão dizendo que receberam, o quanto efetivamente receberam e comparar também os gastos das suas eleições com as dos demais candidatos. O povo vai ter oportunidade de acompanhar em tempo real o que acontecerá nas campanhas. São instrumentos, são ferramentas para que a gente não tenha o sentido de que, olha, fulano é um bom candidato, mas não chega lá, porque a campanha do Cicrano está muitos anos luz à frente em termos de investimento, em termos de dinheiro. Outro ponto importante que mudou é a fixação do limite de doações por pessoas físicas. Não vai adiantar se alguém tentar doar um valor alto para determinada campanha, mesmo que a pessoa tenha dinheiro para isso. Então, eu sou muito, muito rica, quero doar dinheiro para a campanha do candidato A. Eu não vou poder, existe um teto para isso. Além dos limites, se eu já fui doadora, se essa pessoa foi doadora numa campanha anterior, ela só vai poder doar 10% a mais da doação que fez na campanha anterior. Então, se antes eu doei, digamos, um exemplo arbitrário, que qualquer um, R$100, vamos arbitrar R$100. Eu não vou poder doar 500 para o mesmo candidato nesta campanha. Eu vou poder doar R$110. Então, são formas, são microajustes, não tivemos uma reforma madura. Continuamos com essa verdadeira prostituição partidária. Desculpem o termo pesado, mas a gente sabe a que servem, a que se prestam os micros, pequenos, os nanicos partidos, essa negociação, essa mudança. Então, isso absolutamente não foi combatido. O que se vê agora é essa possibilidade, então, de uma fiscalização maior. Sim, há quem diga, isso vai resultar inócuo, né? Não é uma ferramenta que vai efetivamente funcionar, vai ser burlada. Mas não creio que a gente deva avaliar dessa forma. A gente tem que avaliar sempre com esperança, com confiança, com sentido, então, de regra clara, de economia e de fiscalização por parte da população. É com esse espírito, né? Quem quer ou quem não quer, quem gosta ou quem não gosta da política, é com esse espírito que nós temos que observar a movimentação eleitoral desse ano, porque ela nos diz muito respeito. Ela acontece aqui no município, então fica mais fácil ainda fazê-lo. A gente vai para o intervalo comercial e na volta, presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merizio. Vamos ver o que nos conta lá de Florianópolis. A gente volta já. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Volta às aulas é com a Calçados Novo Hamburgo. Grande promoção no setor de mochilas a partir de R$29,90 e tênis a partir de R$20. É isso mesmo, mochilas a partir de R$29,90 e tênis a partir de R$20. Não perca tempo, corra para uma das nossas lojas e aproveite esta super promoção. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Agiatec Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. A Agiatec Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Todas as semanas, a Folha do Bairro traz em suas páginas um resumo do que aconteceu nos últimos dias e a pauta do que será notícia nos próximos dias. Quem lê a Folha do Bairro sabe mais da nossa gente. Quem anuncia na Folha do Bairro dá maior visibilidade ao seu negócio. 3329-9344. 3329-9344. Folha do Bairro.

O verão está se despedindo e ainda você não decidiu o rumo dos seus estudos? Venha para a Escola do Ministério Público e aproveite nossos últimos dias de matrículas. Inscrições abertas até o dia 1º de março para o curso de preparação à carreira do Ministério Público e pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Com a nossa pós-graduação, você sai na frente e ganha um ano de prática jurídica, requisito essencial para os cursos da área. Ligue para 48-3224-6166 ou acesse escoladomp.org.br para mais informações. Escola do Ministério Público, onde seus sonhos e o sucesso se encontram. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Faltando 3 minutos para as 9 horas da manhã, eu falei aqui sobre a nova agenda política a partir de eleições mais claras, deputado Gelson Merizio, eleições onde não vai haver, a campanha vai funcionar com regras onde, por exemplo, não vai haver doação de empresas via pessoa física, são muitos desdobramentos. Mas eu quero lhe saudar e lhe dar o bom dia já com um probleminha. Quem acompanha o rádio acompanhou a campanha do Cindy Conte e nessa campanha vocês, deputados do Oeste, são nominalmente citados. Sabemos que cada campanha é feita em cada região, então quem está no meio Oeste, quem está no litoral deve ter ouvido o nome dos seus deputados dizendo que o governo Raimundo Colombo e os deputados aqui da região Oeste contribuíram para cortar as asas do Ministério Público, arrumaram encrencas com o Tribunal de Contas do Estado e vão tirar a autonomia para investigar a corrupção. É forte a fala do sindicato. É uma fala que nos faz lembrar do nome dos deputados praticamente todos os dias, porque a campanha foi veiculada todos os dias. O que aconteceu? Como explicar, fazer o contraponto e já aproveitar o começo do programa para isso, Gelson Merizio? Vocês fizeram isso mesmo, malignamente decidiram então cortar as asas do Ministério Público para que não se combata a corrupção no Estado? Bom dia. Bom dia, Raquel. Primeiro que essa campanha é de uma disfarçatez monumental. O que, que foi aprovado na Assembleia? Primeiro, é um projeto que teve origem dos líderes das bancadas e foi aprovado por unanimidade. Segundo, que não se trata de Ministério Público, nós estamos falando de Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que são servidores públicos concursados pelo regime do servidor público e que fazem uma procuradoria administrativa no Tribunal de Contas. Não tem nada a ver com o Ministério Público. Aliás, o Ministério Público, antes de nós tomarmos essa medida de aprovarmos a lei, foi consultado e ficou absolutamente a favor do nosso projeto. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas estava usurpando funções do Ministério Público Estadual, estava recebendo 60 dias de férias todos os anos, estava recebendo auxílio moradia de R$ 4.300,00, como se fosse Ministério Público sem ser. O que a Assembleia fez foi simplesmente enquadrar o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas ao cargo que eles foram concursados. Nós não tiramos nenhuma prerrogativa de investigação, nós mexemos em nenhum ato que vinha sendo o que vai ser feito pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que continua exatamente com a mesma função que ele exercia. Apenas eles não podem fazer um concurso para uma função, que é a de servidor público, e depois migrar para a carreira da magistratura, que tem prerrogativas constitucionais divergentes. Tanto é verdade que eles ingressaram com 3 ou 4 ações no STF, buscando liminar, dizendo que a lei era absurda, e não foram atendidos, não houve nenhuma alteração na lei aprovada. Eu quero que um membro do Ministério Público, do Tribunal de Contas, me diga uma, é só ler a lei. Leia a lei que foi aprovada e você vai perceber que não houve absolutamente nenhuma alteração na atividade funcional dos servidores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Não houve retirada de autonomia? Absolutamente nenhuma. Eles são muito abertamente retirada de autonomia representativa. Porque perderam privilégios que estavam recebendo de forma ilegal. Estavam vendendo de forma irregular, as férias que não eram gozadas eram vendidas no começo do ano, e estavam ocupando uma função que não era devida. Aliás, o Tribunal de Contas é um órgão acessório da Assembleia Legislativa. Quem determina o regimento do Tribunal de Contas é a Assembleia Legislativa. O que nós fizemos foi um órgão auxiliar, não acessório, um órgão auxiliar à Assembleia Legislativa. O que nós fizemos foi regular essa atuação e eles vão continuar fazendo a mesma atividade que faziam. Não tem nada a ver com o Ministério Público Estadual, que é uno e indivisível. Não existem dois Ministérios Públicos, só existe um, que é o constitucionalmente previsto. O que o Tribunal de Contas está querendo é criar um novo Ministério Público, que é inconstitucional, é irregular, e está utilizando as mesmas prerrogativas do Ministério Público, que é uno, indivisível, para o Ministério Público nominado junto ao Tribunal de Contas, que não existe. Eles não têm função judicante, eles têm função administrativa, e como tal tem que exercer. O que houve foi corte de privilégios. Pontualmente corte de privilégios, nenhum corte, tanto é que foi uma lei aprovada por unanimidade e o governador não vetou porque não teria sentido o governador vetar uma lei que foi aprovada por unanimidade da Assembleia, tratando de um órgão que é auxiliar da Assembleia. Como é que o governo vai se imiscuir num processo como esse? Então ele apenas convalidou o que a Assembleia por unanimidade fez. Quando o síndico coloca no rádio, eles querem passar uma mensagem de que se tirou prerrogativa. Quando se tirou é privilégios do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Isso qualquer um que pegar a lei e for ler vai perceber. Tanto é que o STF manteve na íntegra todos os artigos aprovados pela Assembleia. Olha, é curioso isso, porque é uma campanha muito direta. Eu fiz questão de começar o programa por conta disso, porque quem ouve o rádio, por exemplo, ouvia o nome de vocês todo santo dia, falando de uma forma até maquiavélica, e só a preocupação. Como é que todos os deputados, independentemente de partido, situação, oposição, citado o Partido dos Trabalhadores, citado o PSD, dizendo, olha, foi uma retirada de autonomia. E o brasileiro vem entendendo que o Ministério Público hoje é algo extremamente confiável, é uma das últimas instâncias em que se pode confiar e que vai fazer uma... É mesmo. Só não pode misturar Ministério Público, que é um só, com o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que é uma atividade administrativa. Tanto que constitucionalmente, para se entrar com uma ADIM num processo como esse, são poucos órgãos que podem fazer. Um deles é o Ministério Público Estadual, que foi solicitado pelo Ministério Público do Tribunal de Contas e ele não embarcou na tese porque está flagrantemente irregular a forma como era procedido. Então, nós temos absoluta consciência do belíssimo trabalho que faz o Ministério Público de Santa Catarina. Somos absolutamente favoráveis que continue. A Assembleia é também uma casa fiscalizatória. Agora, não é por isso que se possa atribuir privilégios a servidores públicos que fazem uma migração irregular, ilegal, e que porque tem um pseudo pretensão de ser diferente dos outros, que nós vamos nos acovardar e não fazer o que tem que ser feito. Eis a questão. É ponto. Comprar uma briga? Porque aí se falava, olha, além dos outdoors que foram colocados na capital, além dessa campanha que bateu forte aqui no Oeste Catarinense, já viria até, olha, vão surgir denúncias. Se procurou, através de colunistas, né, disseminar uma ideia de que, olha, compraram briga com quem não devia, o Ministério Público é forte, vai vir denúncia. Por não exemplo... mistura o Ministério Público com o Ministério... Pois é, mas eu estou generalizando porque é o que chegou. Houve essa explicação tão detalhada. Então, ao invés de, por exemplo, se falar o que aconteceu como um exemplo básico aqui, não tem mais aquelas diárias que estavam escandalosas, pagamento de diárias e que toda a população se colocaria contra se sentasse e avaliasse uma planilha, mas a população não tem essa condição. O que ficou, por exemplo, sobrou para o Marcos Vieira, que e ainda disseram, olha, vão surgir agora, além da campanha, né, algumas ideias de que o Marcos Vieira, por exemplo, que foi das pessoas que se manifestou abertamente quanto a isso, está envolvido em corrupção. É possível mexer com uma coisa sem mexer com outra? Isso quem tem esqueleto no armário, que abra. A conta é simples. No caso da Assembleia, nós somos permanentemente editados pelo Tribunal e vamos continuar sendo. aliás, agora com muito mais intensidade, porque é normal que haja uma reação. Agora, sim, eu sinceramente não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. Eu sou presidente pelo quarto, quinto ano, todos os anos nós temos uma auditoria rigorosa do tribunal, e é bom que tenha. E se não, nós temos uma casa com 1.800 funcionários. Se cometer algum equívoco, alguma irregularidade, tem que ser corrigido, tem que ser punido, não há nenhuma restrição quanto a isso. Agora, o que você não pode é ter um processo que é flagrantemente irregular, que é uma prerrogativa nossa, de votarmos, de regularmos, nós não vamos fazer de medo de represália por parte do Tribunal de Contas. Aí é o contrário. Se nós tivéssemos preocupação com relação a isso, nós não teríamos feito. É uma demonstração clara de que nós fizemos a correção, estamos sujeitos ao STF, que está julgando a matéria, se fosse inconstitucional ou fosse irregular. Nós nos acompanhamos com o Ministério Público Estadual e trocamos ideia de uma forma institucional com o Ministério Público Estadual, que entenda da mesma forma que nós. Precisava ser corrigido uma anomalia que existia. E foi como, aliás, nós corrigimos várias anomalias na própria Assembleia ao longo do tempo. Agora, o órgão que fiscaliza também tem que dar o exemplo. Ele não pode ter irregularidades, equívocos, erros e não proceder da mesma forma. Tanto que essa campanha que foi para o ar, nós tínhamos duas possibilidades. Ou ingressar com uma medida para que fosse retirada do ar, o que nós entendemos que não cabia, porque tem a lei da imprensa que permite a livre expressão, mas cabe o dano moral. Nós estamos apenas aguardando o STF concluir o julgamento e depois nós vamos processar o sindicato de contas, porque estão colocando uma inverdade. Primeiro, que nós não tínhamos nenhuma prerrogativa de investigação. Segundo, que a lei não é absurda, não é absurdo que o STF manteve. Terceiro, que eles têm que esclarecer a população com a verdade. Primeiro, falando do que é o Ministério Público do Tribunal de Contas. Estão querendo embarcar num bom momento que vive o Ministério Público Uno e indivisível do Brasil e do Estado, que presta um serviço absolutamente relevante para a sociedade. Imprescindível. E querem embarcar com um nome, com um apelido, porque de Ministério Público não tem nada. Eles são órgãos administrativos que prestam um serviço. Esses procuradores são concursados pelo Estado. Eles estavam vinculados originariamente à Secretaria da Fazenda. Depois foram para um limbo, porque não existia vinculação nenhuma. Eles não eram vinculados ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e nem ao Executivo. Estavam meio órfãos. Não, estavam soltos. Não publicavam os salários no portal Transparência, não publicavam as regras do concurso público, porque não tinham vinculação com ninguém. O que é que nós fizemos? Nós parametrizamos o Tribunal de Contas, ou vinculamos ao Tribunal de Contas, não à Assembleia, nem ao governo e nem a nenhum outro órgão, ao Tribunal de Contas, e apropriamos a sua carreira, a qual eles fizeram o concurso, que não prevê auxílio moradia, que não prevê 60 dias de férias. Como é que faz para receber? Como é que justifica? Não pode fazer uma migração de uma carreira para outra sem concurso. Então, isso aqui foi feito. A função institucional do Ministério Público, nenhum item foi mudado, nenhuma letra, nada, exatamente igual, que continua sendo agora com muito mais ênfase, porque estão se achando injustiçados, então vão fiscalizar com muito mais empenho. Pronto. Com muita mais vontade. Para mim não tem nenhum problema. Olha, achava necessário explicar isso justamente porque fica difícil a gente aqui, através de campanha, e campanha permanece mais tempo no ar, bate mais em cima da mesma tecla, isso estava gerando uma certa desconfiança a todos, a minha, a todo cidadão, ficar pensando, poxa, que feio ir contra o sacrossanto, de uma forma geral, Ministério Público, nossa última instância, nossa última confiança. Seria feio isso mesmo se fosse contra o Ministério Público. Pois não é. É o caso. Não seria. Não é o caso, né? Pelo contrário, o Ministério Público Estadual acompanhou desde o começo, o Procurador-Geral foi informado, nós discutimos da necessidade e também da oportunidade em fazer a mudança. Outra, se tivesse qualquer dúvida com relação a isso, vamos esquecer as questões administrativas da Casa. Foi aprovado por unanimidade, não apenas a lei, mas também o ingresso da lei. A origem da lei foi de todos os líderes da Casa. Então, jamais você conseguiria fazer algo que fosse para prejudicar um órgão de fiscalização, no momento como o Brasil vive hoje, e todos os líderes, de forma irresponsável, ingressassem com um processo desse. Eu não sou líder, eu sou presidente da Casa. Eu não sou autor da matéria. Sim. Agora, a matéria é absolutamente correta, absolutamente bem feita, e um técnico, um advogado, alguém que seja tenha afeição ao direito, que for ler, vai perceber que é absolutamente correta a iniciativa e também o objetivo. Ponto. E nesse meio, a gente encerramos esse assunto, julgava interessante, queria ouvir de alguém, e é curioso que realmente nesse período, meio carnaval, meio férias, deputado estadual está artigo meio raro aqui. Então, o primeiro que aterrissou foi o Gelson Meriz, e para ele coube esse esclarecimento. Mas é bom para as pessoas compreenderem. É necessário sempre o contraponto, claro. Né? E é uma campanha que bate forte porque fala os nomes. É diferente de falar de uma forma, né, talvez mais ampla, olha, a Assembleia. Não, como cita os nomes, a gente pensa, mas o que é que eles estão fazendo certo ou errado? Então, feito aqui o contraponto. E ainda, veja só, veja como fica uma campanha mentirosa, porque é, para quem ouve aqui em Chapecó, parece que foram os quatro deputados aqui que aprovaram. Porque é uma campanha muito bem feita, né? Eu tenho uma vantagem. Cada região do estado, ela vai ser feita. Eu tenho uma vantagem, entre aspas, porque como eu sou presidente, eles me associaram em todas as regiões. Então, seu nome aparece em todas. Estou em todas. Então, aqui em Chapecó é com a Luciane, é com o Parisotto, é com o Valduga, que fizeram uma coisa absolutamente certa. Não houve nenhum erro. Nem dolo. Muito longe disso. Foi feito o absolutamente. Nós cortamos privilégios. Ponto. E qualquer um que for analisar ali vai perceber isso. Agora, no Sul são outros quatro deputados, no Norte outros quatro. No Sul, para quem ouve, parece que os deputados de Chapecó fizeram alteração. Isso é uma irregularidade, no mínimo, porque você passa uma mensagem equivocada para a sociedade. Segundo, o conteúdo é absolutamente mentiroso, o que vai ser, no momento oportuno, cobrado de quem deu causa. Nós vamos aguardar o tempo certo. O direito de manifestação de informação pela lei de imprensa é absolutamente previsto. Agora também é previsto a responsabilização do conteúdo que é exposto. E no momento oportuno isso vai ser buscado. E é curioso como a gente vem vendo agora, as instituições, quem tem algo a pensar, recorrer à mídia e lançar campanhas. Temos também campanhas outras como, por exemplo, os médicos do Brasil, em todos os sindicatos, só um exemplo para aludir a questão. Eles fazem uma crítica muito aberta ao governo Dilma. Eles dizem mesmo que quem não tem competência não deve permanecer. A gente está vendo esse tipo de movimentação. Estamos todos muito reativos em todas as instâncias, de toda forma possível. Um outro lado desta moeda da reação, pode ser, né, cada ação tem uma reação, enfim, mas pode-se ver através do Raimundo Colombo, que anda pelo estado com o secretário, com o Gavazzone, falando em cortes, cortes, cortes. A gente começou 2016 imerso num contexto de crise. O nosso governador governa todos nós, não diminui esse contexto, não mitiga, pelo contrário, ele diz cada vez mais, mais rápido, cada vez mais efetivo, etc. e tal. Ele quer que os gestores apresentem, e todas as pastas apresentem, né, o onde cortar. Qual é o clima a partir de Florianópolis? Porque em muitas dessas reuniões a gente vê a foto, está lá o governador, mas está o Merizio do lado. O governo do estado junto com a Assembleia Legislativa agindo muitas vezes, aí não sei se eu enxergo ali o presidente do partido, se eu enxergo o presidente da Assembleia, como eu coloco a figura do Merizio muitas vezes junto com o governador, andando pelo estado e falando dessas ações e deste contexto. Como é que a gente deve interpretar a sua presença junto? O secretário fazendo normal, ele vai lá e vai pegar a tesoura e vai cortando depois. Mas a sua presença junto ao governo do estado, deputado? Nós temos uma responsabilidade maior do que os outros. Eu, pela relação pessoal que eu tenho com o Raimundo, pela relação partidária, sou presidente do partido onde ele é filiado. Pelo interesse que nós temos que o governo vá bem e pela responsabilidade como presidente da Assembleia. Santa Catarina é um estado diferente porque ele está tomando as medidas que têm que ser tomadas antes da crise se agravar. O ano passado nós votamos algumas leis na Assembleia que foram únicas no Brasil. Por exemplo, lá na Assembleia nós reduzimos de 828 para 407 o número de cargos efetivos. Isso é o único no Brasil. No final do ano, nós aprovamos a compactação dos regimes previdenciários e o aumento da alíquota do servidor. Nós aprovamos o plano de carreira com uma série de restrições e reclamações dos professores que naquele momento eram importantes que fossem votados. Quer dizer, nós agimos no momento que precisava agir e vamos continuar fazendo esse ano. O Rio Grande do Sul está quebrado do jeito que está porque não tomou as medidas que deveriam ser tomadas há 7, 8 anos atrás, que é exatamente o momento que nós estamos vivendo hoje. Fazer dessa forma é uma responsabilidade, uma necessidade e vai nos permitir, isso as pessoas não percebem, mas se nós olharmos Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná, e São Paulo, são os mais próximos, que é onde é o nosso mercado econômico regional, todos eles aumentaram ICMS sobre energia elétrica, ICMS sobre combustíveis e o ICMS como um todo. O IPVA do Paraná é 5, o nosso é 2. A energia elétrica, a nossa é 25, o imposto, a deles é 30. O imposto sobre combustíveis, a nossa é 25, o deles é 30. Hoje, nós já temos uma capacidade competitiva extremamente favorável a Santa Catarina, pelos portos, pela questão de mão de obra e vamos ter agora também pela questão fiscal. Então, passada esta crise, se nós conseguirmos, e nós vamos conseguir, fazer a transição sem aumentar impostos, sem atrasar salários, sem atrasar fornecedores, cortando no custeio, porque quando você fala em corte, nós temos que cortar nos processos administrativos, não no serviço. Nós precisamos de mais policiais, mais médicos, mais enfermeiros. Agora, nós precisamos diminuir a atividade de meio. Por exemplo, acabar com as regionais. Mais cedo, mais tarde, elas vão acabar. Porque tem que acabar. Mas, elas hoje não servem mais para nada. Feliz, a gente fica tonto, porque a sua fala é muito assertiva. Você levantou isso como uma bandeira, tem que acabar. Veio o governador aqui, eu fiz essa mesma pergunta, porque ela vai acabar vindo essa discussão, ela é inevitável, no sentido de que são caras ou não são. E o governador disse, olha, mas elas também são. Elas agora não são mais secretarias, agora elas são agências de desenvolvimento. Elas permanecem. Mas elas permanecem para se pensar o futuro, a Santa Catarina para daqui a 20 anos, uhum. E elas. O aporte de funcionários é feito através de 90% de concursados, portanto não há gasto. Como é que, novamente, entre a fala e a fala B... Sabe qual é o custo das regionais para o Estado por ano? De custeio? Não. 250 milhões. Esse é o custo, é o peso das regionais para o governo, 250 milhões por ano. É evidente que alguma coisa de boa deve ter. O que tem que se medir é se esse custo vale a pena ser pago. Eu preferia 250 milhões economizados no processo administrativo investido em atividade fim, em posto de saúde, em escola, em convênio com prefeitura para fazer asfalto, em convênio com prefeitura para fazer calçamento. É uma questão de opção. O fato é o seguinte, as estruturas administrativas que vinham até aqui, elas são incompatíveis com o momento atual do Brasil e do Estado. Elas têm que ser reduzidas. Lá na Assembleia nós fizemos isso, nós baixamos de 828 para 407. Nós tínhamos há 10 anos atrás, nos recursos humanos da Assembleia, 45 funcionários. Hoje, com o sistema de tecnologia, nós temos 5. Agora, os concursados continuam lá, 35 concursados. Então, as regionais, por exemplo, têm 2.900 pessoas que trabalham nas regionais, dos quais apenas 400 cargos comissionados. Então, você cria a sensação, não, mas... Exatamente, que elas se então, justificam porque não geram tanto ovo. Não gera uma ova. Não pode pensar o Estado para o próximo ano. Se essas pessoas não estão nas suas funções de origem, para quais foram concursados, é porque não estão fazendo falta lá. Se você extinguir as regionais, você vai fazer um processo como nós fizemos na Assembleia. Conforme for havendo as aposentadorias, que elas são normais, vão ocorrendo, você vai extinguindo os cargos. E em 4, 5 anos, nós teremos 2.000 e poucas pessoas a menos de servidores efetivos no Estado. Na Assembleia, quando nós fizemos o ano passado, nós tínhamos 254 na iminência de se aposentarem. Estão aposentando agora. Vamos reduzir 254 funcionários. Então, o grande erro do Brasil, nesses processos públicos, é querer resolver tudo de forma imediata. Não dá. Tem que se estudar a redução do custeio ao longo dos próximos 10 anos. Senão nós vamos ficar sempre falando que não é a mesma coisa. A mesma coisa é uma ova. É 250 milhões por ano que são carregados para o processo administrativo quando poderiam ir para a atividade fim. Então, essas medidas o Estado está tendo a coragem de tomar. Onde é que a minha presença junto com o governador é dando suporte, porque tudo vai para o processo legislativo, para que essas medidas sejam aprovadas na Assembleia. Nós votamos no final do ano com o BOPE, com a polícia, com um cerco de 400 policiais para conseguir votar, porque há uma reação das categorias atingidas que a gente tem que compreender. São privilégios legítimos do ponto de vista legal. Não há nenhuma irregularidade nos privilégios, mas são privilégios, são vantagens que uma casta de população, que é uma categoria que tem direitos adquiridos do serviço público, tem. Quando se tira algum tipo de direito, há uma reação que a gente tem que compreender. Agora, não fazer nada é o que o Rio Grande do Sul fez. É o que o Rio de Janeiro fez, é o que Minas Gerais, que era decantado como um estado vanguarda, fez. É o que o Paraná fez, estão todos quebrados e insolventes. Santa Catarina não está e não vai ficar, porque nós estamos fazendo as alterações que precisam ser feitas. Quando a gente ouve a sua fala, é impossível não pensar nessa, analogamente falando, no número de ministérios no Brasil e essa resistência que há em cortar ministérios. Tem aqui, por exemplo, uma notinha na BBC, BBC Brasil, que diz, embora a medida tivesse um valor simbólico, eu digo tivesse porque a Dilma se comprometeu e não conseguiu, e é curioso isso, ela até pensa em cortar, o povo pede, mas chega na hora H, não acontece. Eu só consigo pensar que é por pressão política e acomodação partidária. Mesmo. Mas, enfim, a nota diz, o valor simbólico seria imenso, seria um voto que ela dá, né, para dizer, povo, confie em mim. Mas o impacto não seria muito relevante, porque os maiores gastos do Brasil acontecem no Ministério da Saúde, no Ministério, ou com gastos sociais, educação, aposentadorias, então seria mais um efeito, digamos... Psicológico, de dizer, olha, eu fiz a minha parte. Vale dizer isso também, se o governador dissesse amanhã, acabei com as agências de desenvolvimento regional. O povo ficaria feliz, mas no fundo o Colombo sabe que o comprometimento não é tão grande assim, ou o povo ficaria feliz porque na sua fala seriam 250 milhões de reais economizados para se colocar em outras áreas? Teríamos a garantia de que é possível tirar daqui e colocar lá? A gente tem que compreender as circunstâncias de cada um dos governos. Vamos falar do governo do Estado aqui com relação às regionais. O governador fez a sua reeleição, primeiro fez a sua eleição, depois a sua reeleição, junto com o PMDB, que tem como um dogma do partido a questão das regionais. Sim, o governador entende que fazer um rompimento agora, se eu fizer um rompimento de uma aliança construída na eleição, que foi aprovada pela população, que o elegeu no primeiro turno. E eu respeito isso. Não, tanto é que eu votei agora a transformação, muito embora minha posição fosse radicalmente a favor do término das regionais. Agora, e no Brasil é a mesma coisa. A aliança que você construiu em favor, em prol da eleição da presidência, foi o que leva a essa amarração. O que nós temos que fazer? Nós temos que, nas próximas eleições, tratarmos disso no período eleitoral. De forma clara, quem defende cada projeto e a população vai escolher um projeto de enxugamento de máquina pública ou um projeto de continuidade dessa forma mais fisiológica e mais ampla de participação na administração, que é o que nós temos lá há 16 anos. É um fato. O fato também é que até agora a população entendeu que esse caminho prestou um bom serviço para o Estado. Quem sou eu para dizer que uma maioria estava equivocada? Não é. Agora, eu, aí é questão de posicionamento, de pensamento, eu acredito que encerrou um ciclo, encerrou um modelo. Até aqui era possível fazer e as pessoas compreendiam, agora não é mais. Agora nós vamos ter tanto necessidade de enxugamento que ele vai ocorrer ou nos serviços, o que é muito ruim para a sociedade, ou nos processos administrativos. E isso nós temos que debater no período eleitoral, as alianças que vão se construir, por isso mesmo, todo mundo sabe disso, eu não tenho nada contra o PMDB. Agora, eu não gostaria de disputar uma eleição junto com o PMDB em 2018, exatamente para poder ter projetos diferentes. Estruturas diferentes. Ganhe aquele que a população entender que é o melhor caminho. Continuar com a mesma forma, com a mesma prática, eu acho que é um desserviço para o Estado. Nós temos que debater isso no período eleitoral, porque quando se inicia um governo novo, todos saibam. No meu caso, por exemplo, se eu for governador, as regionais vão ser extintas no primeiro dia. Ponto. Pois tá? É, isso claro. Vai se o PMDB ganhar, é evidente que as regionais vão ser potencializadas, fortalecidas, e há quem pense de forma diferente. Ninguém é dono da verdade. Não estamos com pretensão de dono da verdade. Tanto é que nas últimas quatro eleições esse modelo foi vitorioso. Então não, ninguém está falando de nenhum absurdo, nenhuma lesa pátria. São modelos diferentes e eu entendo que esse modelo exauriu. Essa é uma conta prática. Olha, é uma matemática que nos leva aí a uma dimensão político-partidária. Não dá para não falar sobre isso. Se mantém as agências é por conta do PMDB, se retira as agências, compra uma briga e aí rola o divórcio, né? E essa atual conjuntura que a gente aprendeu e decorou, a tal da Tríplice Aliança, que já se foi há algum tempo, ela efetivamente deixa de existir. É a pá de cal e a cisão entre o PSD e o PMDB. Inevitável ou não, eu quero abrir um espaço, porque sempre que vem o Merizio aqui, a gente acaba falando mais de política partidária do que efetivamente da ação como parlamentar. Então, eu me comprometi com o Merizio, antes da gente entrar nessa cisão. Não é cisão, culpa minha, que você que derriba meus caminhos. Eu preciso fazer as perguntas que os ouvintes me fazem. Então, a gente vai para o intervalo comercial, fala um pouco da questão do mandato efetivo mesmo, e depois nós vamos entender

Visite Chapecó e fique mais um dia. Sua melhor opção de hospedagem é o Hotel Lang Palace. Máximo conforto e completa estrutura de lazer. Piscina, sauna, academia e restaurante. Visite o site www.langhotel.com.br e faça sua reserva. Hotel Lang Palace. Valores especiais para fins de semana. 3361-6868. Nossos esforços são constantes. Trabalhamos com energias renováveis e assim contribuímos para preservar o futuro. Estamos prontos para superar desafios através de energia limpa, gerada por 7 usinas hidrelétricas, 1 usina solar e 2 complexos eólicos, gerando força, inovação e oportunidade em mais de 400 municípios do Brasil. Somos todos energia. Somos todos Brasil. Eletrobras, Eletrosul. Energia para novos tempos. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação. Governo Federal. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Nove horas, 28 minutos, antes da gente falar dessa cisão, que é vista como inevitável, mas depende muito do quê? Tanto, o jogo político, ele muda a todo momento. No presente momento, se tirássemos uma foto, a gente veria PMDB no estado de Santa Catarina, PMDB caminhando para um lado e PSD para outro. E uma batalha a ser travada daqui a 2 anos. Antes disso, tem eleição municipal. Mas eu não quero focar nisso ainda, deputado. Eu quero falar de ação parlamentar. Eu lhe perguntei o porquê das fotos. Quem acompanha jornal impresso, volta e meia, vê a foto do Merizio ao lado do governador. Eu digo, não é só atribuição do cargo, né? Numa cerimônia, numa abertura de uma feira, mas muitas vezes em andanças, em viagens. Dá para falar em um curto espaço de tempo na sua relação, não estadualizada, mas na sua relação com Chapecó? Porque volta e meia, quando vem prefeito aqui, porque graças ao deputado Merizio, ao deputado João, vocês andam sempre juntos, o nome de vocês parece que está sedimentado, colocado na mesma frase e não tem quase nem vírgula ali no meio, vira quase um nome enorme. João e Merizio. Como é que essa dinâmica na prática, como é que se reverte isso e dizermos que, bom, temos um presidente da Assembleia Legislativa de Chapecó? Ontem eu estava no campo e chegou uma pessoa para mim, me viu, eu tô com o mesmo peso há uns 20 anos. Chegou uma pessoa para mim e disse, mas meu Deus, como tu emagreceu, tu estava mais gordo. Na verdade, eu estava pensando no João. É tão, vocês estão quase virando uma pessoa só. É tão associado que as pessoas misturam. E é bom que seja assim. Nós estamos juntos há mais de 10 anos, desde quando o João era prefeito. Nós construímos dentro do governo uma presença de ocupação de espaço extremamente importante. Nós temos hoje o presidente do Badesc, que é o Caramor, está lá. Nós temos o secretário da Fazenda, que é o Gavazzoni. Nós temos o presidente da Sidasc. Nós temos o diretor da Celeste, temos o diretor da Casan. Nós ocupamos espaço dentro do governo que nos permitem ser muito úteis para Chapecó. Vamos ser claro, o volume de recursos que Chapecó recebeu do governo do estado nos últimos 7, 8 anos é algo absolutamente desproporcional com todas as outras cidades, inclusive com Joinville. Isso é só pegar os repasses para você perceber. Agora mesmo, a cidade estava passando por uma situação extremamente delicada que diz respeito à malha viária. Nós armamos 40 milhões de reais, dos quais 20 milhões que já estão sendo executados a fundo perdido e mais 20 milhões do Badesc, que vai ser assinado no final do mês. Então, 40 milhões é praticamente a recuperação integral da malha viária de Chapecó. Essa montanha de obras que está em curso e que vão acelerar muito mais a partir de agora é fruto do nosso trabalho como parlamentar. Então, no que diz respeito à obtenção do recurso, à representação de Chapecó dentro do contexto do governo, e aí sempre o João é uma coisa só, porque é a força política da região que se soma e gera uma capacidade de solução. É evidente, eu sou presidente da Assembleia pelo quinto ano, por três mandatos, aliás, os três feitos por unanimidade. Então, isso dá um peso maior na 100% relação... 100% dos deputados votaram no seu nome. Nas três eleições. Isso dá um peso maior junto ao governo, junto ao próprio, os próprios órgãos que acabam viabilizando os recursos que nos permitem ter um bom desempenho. E há também a questão legislativa pura, que é o parlamentar na parte das leis. Isso, eu procuro, se você for buscar o portfólio de projetos que eu apresentei, tem uma máxima que não se deve trabalhar com a quantidade, mas com a qualidade das normas propostas. Nós temos muitas leis no Estado e no Brasil. O que nós temos que fazer, na minha visão, é aprofundarmos para as minorias. De que forma que alguma norma legal pode melhorar a vida das pessoas, seja do disléxico, a criança que tem dislexia, seja da criança que tem hiperatividade, seja das questões ligadas às minorias que muitas vezes são esquecidas ao longo do processo público. E nisso nós temos uma equipe muito preparada, muito competente, e é feito mês a mês, acompanhando, fazendo. Agora ainda tem um projeto tramitando na Assembleia que para mim é extremamente relevante, que é a criação da súmula vinculante, é uma emenda constitucional que vai permitir desafogar um grande número de processos, especialmente que tem afeição às pessoas mais pobres. São matérias como essa, do ponto de vista parlamentar. Eu sinceramente acredito que um bom mandato você faz com uma boa equipe, e por sorte e também por um pouco de habilidade eu tenho seguramente a melhor equipe dentre os 40 deputados. Construído, eu sou deputado hoje há 11 anos, construído ao longo dos 11 anos, mas eu tenho uma equipe extremamente competente, preparada, que faz um trabalho muito qualificado, e eu faço a motivação, a mobilização e a ocupação do espaço político. O dia a dia é feito por pessoas da região e também lá de Florianópolis, que fazem um bom mandato. Eu tenho convicção de estar fazendo um bom mandato no que diz respeito à questão legislativa e na questão representativa do Oeste e de Chapecó. Não é função do deputado, é claro que é, eu sou um representante da população. Agora ainda, eu estou acompanhando semanalmente a questão da captação de água do Rio Chapecozinho. As pessoas, muitas vezes, no seu dia a dia, esquecem disso. Mas estamos na iminência de iniciarmos uma obra de 210 milhões de reais. Apenas não foi entregue a ordem de serviço porque houve um recurso judicial na licitação que está sendo superado. Mas o recurso já está assegurado, vão ser 210 milhões para fazer a captação lá em Bom Jesus, bombear até Xanxerê, distribuir por gravidade até Chapecó, passando por Xaxim e Cordilheira, que vai resolver o problema de água para os próximos 50 anos. Então, ações como essa não se faz no dia para hoje, é um trabalho de 2-3 anos que agora está na iminência de se tornar público. O elevado lá da São Pedro, junto com a Tílio Fontana, que vai desafogar o trânsito da Leopoldo Sander, não é uma coisa fácil, é 8 milhões de reais para serem buscados, está em obras. Nós temos que agora buscar o recurso para duplicar Leopoldo Sander. É a próxima grande necessidade que nós temos, porque vai duplicar, está duplicada a Tílio Fontana junto com a São Pedro, vamos construir o elevado, só que com o contorno viário pronto, duplicou o fluxo de veículos, o que distribuía na General Osório e na Fernando Machado, hoje está todo ele no Leopoldo Sander, que precisa ser duplicado. Então, são ações que têm que ser feitas, nós temos o contorno viário leste que nós vamos fazer. Estamos apenas na iminência do processo burocrático agora, na fase de desapropriações das áreas, conclusão do projeto e desapropriação das áreas, mas há o compromisso do governo e nós vamos viabilizar o recurso para fazer. Então, isso tudo é atividade parlamentar que eu faço e faço junto com o João, muito embora ele seja deputado federal, mas nós fazemos e, sinceramente, com um bom resultado para apresentar para a população. A população se acomoda muito rápido, se acostuma muito rápido. Dia desses ouvi aqui a fala de um interlocutor político que dizia, como foi uma injeção muito grande, muita obra acontecendo o tempo presente ao mesmo tempo, enfim, todo, simultaneamente, desculpa a redundância, a população se acostumou. Então já não valoriza. Eu ouvi isso, né? Outro, já um vereador de oposição veio aqui no programa e diz: olha, foram anunciadas mega obras que não saem do papel por e exemplo, a prefeitura não faz. Ah, o eterno cantado e recantado contorno viário leste, o elevado que não sai do papel. Qual? O elevado... Tem que mandar lá visitar a obra, então. Pois é, justamente. Mas no sentido de que foi alardeado, foi colocado um grande número, Só para terminar a fala, que é a fala que eu escuto aqui no programa. No sentido de que, primeiro, nós nos acostumamos com uma agenda muito intensa. Então, tem gente que está mal acostumada porque Chapecó recebeu dinheiro demais. Por outro lado, a situação, a grosso modo, diz: dinheiro demais, mas resultado de menos. Falta celeridade, por exemplo, o nosso acesso foi inaugurado, mas as passagens para os pedestres ficaram aquém e não poderiam ser usadas. É a crítica, né? E o sentido geral. A gente recebeu demais, recebeu na medida que merecia. O cronograma, ele é ajustado para que a gente consiga acompanhar e dizer que bom, está aqui, está concluído. Nós estamos vivendo um interstício, né? Talvez um espaço, um hiato entre essas grandes afirmações. Vamos só pegar agora os quatro cantos da cidade. Se nós pegarmos pelo norte, nós temos o acesso, que não está concluído, tem 98% concluído por problemas burocráticos do projeto executivo. As passarelas. Esse é o ponto. De outro lado, nós já temos inaugurada a revitalização da rodovia para o Goiuém. Reivindicação antiga e que foi feita, aliás, uma belíssima obra, para quem não conhece, vale a pena conhecer. No leste, nós temos o Hospital Regional, que depois de 1982, está tendo um investimento de 40 milhões de reais. Do outro lado da cidade, nós temos o Elevado da Sadia, que está em construção. Só estou falando de quatro obras, uma em cada canto, para as pessoas terem noção. O contorno Viário Leste é a única grande obra que não saiu do papel ainda, porque concluiu o projeto agora e tem que fazer todas as desapropriações, que não é um processo simples. Passa por Chapecó e passa pela Cordilheira, não é uma obra só do município. Mas é a única e que vai ser feito. Aliás, todas as grandes obras que foram programadas, ou foram feitas, ou estão sendo feitas, dentro de um cronograma que é o possível. Não tem milagre. Não é? Chapecó não é uma ilha no Brasil. Tem as mesmas dificuldades, tem os mesmos problemas financeiros. Agora, o esforço feito e o resultado apresentado, sinceramente, crítica vai ter sempre. Agora, vamos olhar para trás um pouquinho, vamos ver como era o que? O aeroporto nosso está com dificuldade, ele precisa melhorar. Mas como é que era 10 anos atrás? O que evoluiu de lá para cá? Como é que era o acesso para a rodovia? Como é que era a questão do hospital? Como é que era Leopoldo Sander? É que passou, foram muitas coisas com muita intensidade que muitas vezes se perde, acho que vira normal. Eu estava lembrando ontem numa reunião, quando eu cheguei em Chapecó na primeira eleição, o João assumiu a prefeitura, nós conseguimos, eu consegui o convênio da fruto do meu gabinete, da relação com o governador Luiz Henrique na época, para nós fazermos a recuperação da Leopoldo Sander. Lembra o Leopoldo Sander que era intransitável? Eu lembro da festa que foi feita, nós paramos, trancamos a avenida, um foguetório, era um convênio de 2 milhões e 300 mil reais. O segundo grande convênio foi para duplicação da Tílio Fontana. Foguete eram 2 milhões e 700 mil reais. E o grande convênio que nós conseguimos do governo do estado foram 7 milhões e 800 para fazer o centro de eventos da cidade. Então, somado as três grandes conquistas daquele momento, deram 10 milhões de reais. Só agora temos 40 milhões para recuperação de malha viária. 40 milhões. Então, veja a proporção que com naturalidade foi conseguida. E você vai dizer assim, foi injusto? Não, é extremamente justo. Chapecó contribui com uma grande arrecadação, tem no celeiro agroindustrial o seu grande patrimônio, está tudo certo. Agora, por que não fazia no passado? Porque nós não tínhamos força política, agora nós temos. Isso é um fato. Sua avaliação é essa é a diferença. É evidente. E a gente tem força política, deputado, porque na semana passada ou retrasada, não quero ser injusta porque o tempo passa muito rápido, mas dirigentes da agroindústria disseram: olha, nós estamos chegando no limite. E esse limite muitas vezes se dá a entender, por exemplo, em função também do contexto de uma crise nacional, e a gente se divide com essas colocações, mas pode ser que sejam decretadas férias em algum momento, diminuição do número de horas de produção do beneficiamento da proteína, frigoríficos, etc. e tal. E um dos grandes pontos de estrangulamento é a malha viária. A gente não consegue tirar a cabeça para fora desse contexto e dizer, bom, por parte do governo federal, ferrovia, por parte do governo do estado, melhora nas rodovias, e mesmo um governador e nossos deputados aqui do oeste gritando muito, muito alto para que se consiga sensibilizar o governo federal, por exemplo, a duplicar uma BR. Parece que a gente não consegue isso. Já falamos sobre isso. A questão BR é uma responsabilidade que não é só da classe política. A questão da duplicação da BR é uma responsabilidade da região, da imprensa, dos moradores. Nós ainda não construímos um caldo, necessário. A Fiesc, em nível de Estado, ela lançou, esse balanço que se faz, com campanhas, com isso, com aquilo, ela fez esse barulho. Ela disse, olha, está inviável. Foi incipiente, não foi o barulho Fiesc necessário? Fiesc é uma entidade distante, longe. O fato é o seguinte, nós temos que construir, e aí a imprensa é fundamental disso, nós temos que construir um envolvimento da comunidade com uma prioridade absoluta, que é a duplicação da BR-282, de forma que seja um clamor tão forte que os governos enxerguem. Só a classe política não consegue fazer. Lembra quando foi duplicada a 101? Bom, o envolvimento... Foi campanha então, dramática, Nós temos que criar esse envolvimento, porque não há, é uma coisa evidente. Só vamos fazer um parênteses. As agroindústrias estão com uma dificuldade momentânea em função do preço do milho. Pois é, e associou tudo. Elas tiveram no ano passado o melhor desempenho da sua história, o maior lucro da sua história. Então, agora estão tendo um problema circunstancial em função do milho, tá certo? Que em função da produção menor e do dólar subiu muito, e isso torna inviável a atividade. E o governo, junto com as agroindústrias, está construindo uma ponte de transição. A solução do nosso problema... De onde, deputado, essa ponte? Essa ponte a gente pode imaginar uma ponte física, numa melhora da logística, ou somente não, em estágio de negociação? Agora a questão é econômica. Você tem que... desonerar tributariamente para dar equilíbrio à operação. Mas isso é momentâneo. O ano passado, já portando mais tão longe assim, foi o maior lucro da história das agroindústrias. Estávamos todos sorrindo. Então, o maior lucro da história das agroindústrias. A Aurora, por exemplo, que é daqui, faz um belíssimo trabalho, teve o melhor resultado da sua história. Agora é uma situação crítica, nós temos que corrigir. A solução só vai se dar com ferrovias. Não é nem com rodovias. Isso vai demorar tempo? Vai demorar tempo. O que nós temos que fazer é encontrar soluções paliativas nesse interstício, e até agora nós conseguimos fazer isso, tanto é que nós mantemos a atividade econômica na plenitude. A atividade agroindustrial ela não vai crescer nos próximos 10 anos, mas nós conseguimos mantê-la nos mesmos níveis, já será um grande ganho. Se uma liderança do setor vem e lhe diz, deputado, nós estamos sofrendo, como a gente ouve reiteradamente, um deslocamento do eixo da produção, nós estamos sofrendo uma mudança que ninguém está se apercebendo disso, e daqui a pouco as agroindústrias se deslocam, elas nos dão um tchau e elas vão mesmo para o Mato Grosso. O cidadão se impressiona na mesma medida que um deputado, ou o deputado consegue conjugar outros fatores que não as notícias que saem na mídia? Olha, além das notícias que saem na mídia, há um debate constante, meu específico, com todas as agroindústrias, especialmente com o Mário Lansnarsi da Aurora, que é um profundo conhecedor da história regional. Nós temos uma preocupação que já vem de alguns anos, nós precisamos de uma visão diferenciada do Estado para a região oeste. Isso que as pessoas têm que perceberem. Quando nós falamos que nós precisamos ter um governador do Oeste, não estou falando uma questão pessoal. Nós precisamos de uma atenção diferenciada para a região Oeste, porque o eixo de desenvolvimento natural do Estado, ele se dá em torno da BR-101. É onde existem o fluxo dos grandes centros, Curitiba e Porto Alegre, é onde existem todos os portos instalados, e ela vem com uma distância intermediária. Blumenau não chega a Lages. Então, esta região ela vai ter um crescimento absurdo e natural. A região oeste ela tem que ser compreendida com a necessidade de um investimento diferenciado do Estado, em desoneração fiscal e investimento em infraestrutura de forma desproporcional, para nós mantermos o modelo que nós temos hoje, em um Estado distribuído economicamente nas regiões e que precisa de investimento. Agora, nós queremos que as pessoas de Joinville e de Florianópolis percebam isso e façam para nós, quando nós deveríamos utilizar as nossas lideranças, fortalecer as nossas lideranças e buscarmos esse espaço. Mas e agora? É, vamos colocar isso, eu já extrapolei aqui o tempo do intervalo, enfim, mas eu penso, muito bem, essa sua fala é uma fala muito proativa, o deputado coloca, não preciso ser necessariamente eu o candidato, mas a região oeste precisa de um candidato. Eu projeto isso para 2018. Num atual momento em que eu lhe perguntei, a conjuntura nacional é de crise. Se antes, em que surfávamos, eu uso mesmo as palavras do Lula, o pessoal estava pegando uma tormenta e pra gente era uma marola, e nós surfávamos as melhores ondas do mundo, nós não tivemos capacidade de fazer como o Japão, que consegue efetivamente fazer uma obra dentro do cronograma e entregar essa obra, o Brasil tem esse bloqueio. Vai ser em contexto de crise nacional que nós vamos juntar lideranças, bater no ministério e dizer, olha, a ferrovia, pelo menos o braço norte-sul, seria para ontem. É válido toda essa motivação e isso e aquilo, e junta a gente de um lado e político do outro para ir a Brasília para ouvir, gente, não tem dinheiro? Primeiro, vale a pena essa mobilização agora? Primeiro que essa questão nacional ela é circunstancial e momentânea. O Brasil vai sair da crise com absoluta certeza, uma questão de tempo. E espero que seja um tempo curto. Nosso problema é muito mais político do que econômico. O Brasil hoje tem 350 bilhões de dólares em reservas, o que por si só é uma grande capacidade de alavancagem de investimento interno. O que o país tem é uma crise política que deteriora toda a expectativa da economia. Agora, vou fazer a mesma figura de linguagem. Imagine um pronto-socorro de um hospital em um grande acidente que ocorra e cheguem dezenas de feridos. O médico que está trabalhando lá, ele vai ter que fazer o melhor trabalho possível. E quanto melhor for o médico, mais pessoas ele vai atender com mais qualidade e com mais resolutividade. No processo público é a mesma coisa. As crises precisam ser enfrentadas. E quanto maior a crise, maior a necessidade de bons gestores, de pessoas que tenham coragem para tomar as atitudes que precisam ser tomadas. E é essa compreensão que eu tenho para 2018. A própria região, eu acho que o grande equívoco da classe política da nossa região é não ter tido a capacidade e a competência de passar esse sentimento para a população. Nós perdemos ao longo do tempo esse brio regional que era um grande patrimônio construído pelos nossos fundadores, Plínio Denês, Aurí Bodanese e tantos outros, que construíram uma identidade regional muito forte e nós perdemos com o tempo. Nós temos que voltar a ter isso de uma forma muito clara, muito efetiva, porque nós vamos ter que ser os solucionadores dos nossos problemas. Seria um milagre esperarmos que alguém de uma outra região tenha a mesma visão que nós temos daqui, em termos de estratégia para o Estado, em termos de importância que tem o Oeste para o Estado. Na visão de quem mora em Joinville, em Florianópolis, é muito mais economicamente viável deslocar a atividade econômica para o próximo dos portos do que trazer a estrutura para cá. Agora, não leva em conta a questão cultural, o quanto significa uma pessoa morar no interior de Irati, o quanto vale o interior de Chapecó, o quanto vale a pequena cidade de um modelo que é único no Brasil. Então, manter isso é o nosso desafio. E é também a necessidade que nós temos de conversar com as pessoas. Porque quando você partidariza, quando você pessoaliza, você perde muito do esforço conjunto. Eu vou ser muito sincero, eu tenho vontade de ser governador, gostaria de ser governador, estou me preparando para ser candidato a governador. Agora, isso não pode ser uma obsessão e nem uma questão pessoal. Tem que ser uma construção. Se lá na frente for um outro nome, nós temos que estar junto e construindo. Nós precisamos é trabalhar disso com uma forma prática e efetiva. No passado, nós construímos projetos pessoais e partidários. Nunca deu certo. Agora nós temos que construir um projeto regional. Seu representante é o João Rodrigues, é o Vinhati, é o Valdir Colato, é outra história. Isso vai ser construído no cenário estadual. É evidente que ninguém elege um governador a partir de uma região só. Agora, é a partir da região que você cria viabilidade. Foi assim o Luiz Henrique quando fez na região norte, uma região fechada que ele levou ao governo. É assim com o Raimundo Colombo, que tem uma região muito menor do que a nossa, mas construiu um sentimento regional que o guindou à condição de governador por duas vezes, e é o que nós nunca conseguimos fazer aqui no Oeste, por absoluta incompetência nossa. Não das pessoas que não dão importância, que as pessoas não têm obrigação de saber o que significa isso. Nós que temos que mostrar isso. E é também importante que a imprensa compreenda a importância desse papel, porque senão nós vamos ficar sempre reclamando, olhando, encontrando os problemas, as dificuldades e a solução, muitas vezes, que mas nós não vamos encontrar. Mas nós já tivemos, o contraponto é talvez até anterior à sua vinda para cá, mas já tivemos, quem for bem velhinho como eu vai lembrar da campanha Voto pelo Oeste. Não estou falando de voto pelo Oeste, mas aí um equívoco. Mas o entendimento de que unidos somos mais fortes. Mas entende, Raquel, aí nós começamos o erro. Nós não temos que ter uma região sectária do resto não do Estado. Não sectária, mas quando nós criamos o movimento Voto pelo Oeste, foi um primeiro erro. Porque nós nos fechamos dentro do Oeste, não é isso? Não. Na minha condição, por exemplo, eu fui deputado estadual mais votado, eu fiz 120 mil votos, eu fiz 40 mil votos na Grande Florianópolis. Dos 120 mil. Então, não é questão do voto pelo Oeste. Pode votar para quem quiser. Agora, o sentimento regional é que tem que ser fortalecido. Nós temos que pensar em, a partir da nossa capacidade, dos nossos líderes, do preparo deles, da vontade que tem de servir o Estado, fazer deles uma plataforma de lançamento para um projeto estadual. Agora, tem que estar forte em Florianópolis, forte em Joinville, forte em Criciúma. Não é algo em detrimento de outra exatamente situação, mas você é o entendimento de que temos que e você que quer fechar a região... Não, isso não existe. Aí você afasta das outras. Então, exatamente, isso não existe. O que nós temos que fazer é termos competência, primeiro, para fortalecer as nossas lideranças. Um projeto estadual, ele não se constrói de um dia para a noite. Não vai surgir um Messias que, olha, o ano que vem nós temos um líder formado. Não, é 20 anos de atividade. Então, nós temos que pegar quem está num processo de amadurecimento, num processo de construção estadual e valorizar e potencializar, independente de partido. Eu acho que isso é fundamental, que você tenha essa compreensão, porque lá na frente, o que é que vai dizer? Não é só a região mostra que quer um representante seu. Esse representante, o A, o B, o C, que tiver construído a nível do Estado viabilidade, ele vai ter o apoio unânime da região. Isso que nós temos que fazer. Isso não é pessoal, isso não é partidário. Aliás, eu sinto que começa a ter este movimento. Eu estou nesse negócio há bastante tempo. Eu começo a perceber que as pessoas começam a notar a diferença. Nós estamos ficando para trás, muito embora, se nós olharmos os últimos 10 anos, a região Oeste teve muito investimento em rodovias, em hospitais, em várias áreas. Nós, em termos de qualidade de vida, a região Oeste melhorou muito. Tá? O que nós temos agora é um modelo econômico que está próximo da exaustão. Esse é um modelo de pensamento de longo prazo, de estratégia. E aí o que nós temos que fazer é conversar com os líderes regionais. No final do ano passado eu fiz uma reunião aqui no almoço do Hotel Bertazzo com 15 ou 20 pessoas, os principais líderes da região, dependendo de partido e também não é para falar de política, para nós discutirmos exatamente a questão estratégica da região Oeste. Isso que nós temos que fazer, nós temos grandes líderes. Eu falei do Mário Lanzdaster como um exemplo. O Mário é um líder cooperativista e preside hoje uma das maiores empresas agroindustriais do Brasil, está aqui em Chapecó. Nós temos outros tantos representantes dessas áreas, o lá de Faxinal dos Guedes, o Avelino Braganholo, é um expoente empresarial, lá em São Lourenço da Paraty. Enfim, nós temos que reunir essas pessoas e começarmos a partir deste sentimento de necessidade, construirmos um projeto que passa pelo processo político, mas muito mais do que isso, passa por a região ser importante no cenário das decisões estratégicas. Não é de obra, 40 milhões, 50 milhões, isso é passageiro. São decisões estratégicas que se dão e que viabilizam mais 20, 30 anos da região. Olha, eu preciso chamar intervalo comercial, mas fiquei avaliando, realmente, a sua fala lá nos leva próximo do que seria o ideal. Mas só quando a gente imagina que isso vai passar por questões como cisão, separação, briga entre partidos, a gente relembra, então, do que é um processo eleitoral. Eu não quero pular 2016, ano presente, e a discussão aqui no município, mas claro, é inevitável falar da sua pretensão ao governo do Estado e a esse laboratório que vai ser 2016 em vistas a 2018. Então a gente vai para o intervalo comercial e numa mágica nós vamos falar sobre isso e ainda vamos conversar com o ouvinte. Então vamos multiplicar o tempo de alguma forma depois do intervalo. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan.

Aproveite. É no seu distribuidor Ford Esperandio em Chapecó. Respeite os limites de velocidade. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Dez horas, seis minutos, e eu quero falar do divórcio com o PMDB, porque é muito interessante essa fala aglutinadora, unificadora, no sentido da construção de uma liderança que represente o Oeste Catarinense, que represente as demandas. Para que não aconteça, não sei se ainda terei essa oportunidade na minha vida profissional de entrevistar, como numa campanha à presidência da República, deu para entrevistar a Dilma e o Serra. Mas os dois chegaram aqui falando das nossas maravilhas e já nos colocando no devido lugar. Não reclamem, porque vocês vivem no melhor lugar do melhor lugar. Vocês vivem no oeste de Santa Catarina, no sul do Brasil. Vamos falar o que é verdade. Mas essa autoestima pode anular demandas. E foi o que eu senti na época, né? Tem que pensar no Nordeste, que está subdesenvolvido. Tem que pensar em tantas outras regiões que não a nossa. Então, o contraponto que o Merizio coloca aqui é a fala da união. Mas quando entra a questão partido político no meio, dá para falar em união? Quer dizer, temos uma liderança do Oeste que seja um nome inventado, o Antônio. O Antônio é grande liderança do Oeste, mas aí existe a primeira cisão. O Antônio vai ficar para o lado do PSD ou para o lado do PMDB, que se diz o maior partido, e efetivamente em alguns momentos, dependendo da análise, ou é um partido que manda em Brasília, quando convém. É um partido que manda no Estado, porque tem o vice-governo quando convém. Até então estava em Chapecó, mas o Buligou mudou de lugar. Então, o PMDB é onipresente. Em todas as instâncias de poder está o PMDB. Dá para divorciar PSD e PMDB? Claro que dá. Até porque são períodos e tempos. Nós estamos num projeto juntos há 16 anos. Em 2018, isso vai acabar. O PMDB vai seguir o seu caminho, nós vamos seguir o nosso. Isso é evidente. Com relação às disputas regionais, elas são democráticas e precisam existir. Agora, a população, se ela for bem informada, ela sabe distinguir quem tem viabilidade, quem tem um projeto regional e estadual sólido, ou é um projeto pessoal e partidário. Vou dar dois exemplos, um de cada partido. O Raimundo Colombo fez 81% dos votos válidos para governador na região serrana. Foi isso que lhe deu, primeira condição de ser candidato, depois lhe deu a eleição, 81% dos votos. Nos dois mandatos, um 78, no outro 81. O Luiz Henrique, quando foi governador pela primeira vez, fez na região norte do estado 61% dos votos. E também tinha lá representantes de todos os partidos, disputas locais, regionais. Agora, a população, ela sabe identificar com muita inteligência quando é um projeto consistente, quando não é construído apenas por uma disputa pessoal, uma disputa local, e quando tem viabilidade. Nós já tivemos candidatos a governador daqui que tinham projetos ou pessoais ou partidários. Não deu certo, porque não tinham viabilidade estadual, as pessoas percebem. Então, nós temos que fazer as duas coisas. Nós temos que ter a região consciente e informada para ter este fechamento de questão em termos do nome da região, mas também nós temos que ter esses nomes que se preparem do ponto de vista estadual. Eu estou procurando fazer isso. Não sei se eu vou conseguir, acredito que sim. Mas se eu tiver mais um que tenha, ou o terceiro, a região vai entender isso. e vai saber o que é viável e o que não é. O que não pode é nós termos de Joaçaba a São Miguel do Oeste um processo absolutamente aberto, onde vem o pessoal de todas as regiões, os líderes estaduais vêm aqui e falam, mas com absoluto o sentimento regional. E é normal que seja assim, isso é da nossa raiz, da nossa essência. Você não consegue construir isso, por mais boa vontade que haja, daqueles que é que venham. Nós temos que sentir isso, entender que nos próximos 20 anos a nossa região vai depender desta geração e agirmos. Eu vou procurar fazer a minha parte. Acho que a imprensa tem uma grande responsabilidade nisso e, sinceramente, eu acho que chegou a vez do Oeste. Acho que nós amadurecemos a um ponto que agora é a nossa vez. Como foi para a região serrana, por 2 mandatos, foi para a região norte, por 2 ou 3 oportunidades, foi para a região sul, foi para a região de Florianópolis, o resto das vezes, agora é uma vez, a vez do Oeste, no mínimo a pretensão de postular. Porque se a população daqui tivesse a informação do desdém com que nós somos tratados. Permanece primeira... essa sensação, deputado? Não, é permanece. Sempre. Ela é absoluta, enquanto não tiver o contraponto. Termina a frase, essa frase dói. Mas estou falando, eu ouço entre... E irrito profundamente. Por quê? Porque não, mas a região oeste, no fim, não tem problema, porque eles não conseguem ter unidade e se dividem entre apoios. Isso é o que ocorreu até agora. Agora, nós estamos mudando, vamos ser práticos. Eu fui presidente da Assembleia, sou pela terceira vez, nós nunca tínhamos tido um presidente da Assembleia. O secretário da Fazenda faz muitos e muitos anos, que não era do Oeste. O presidente do Badesc, não conheço outro, talvez o Plínio Denês, me parece que foi lá, o seu velho Plínio, foi no começo do desbravamento do Oeste, o Plínio assumiu a presidência do Badesc, lá em 1970. Então, nós estamos ocupando os espaços que nos permitem falar de uma forma consciente e contundente. Se nós tivermos a capacidade de regionalmente tratarmos disso e eu fazer a minha parte, os representantes do PT, do PMDB, do PSB, falando a sua, nos seus ambientes, nós construímos um sentimento regional, esse sim importante. Depois lá na frente, se a pessoa é essa ou aquela, é menos importante do que ter esse sentimento construído. Eu acredito nisso e acredito também que a imprensa é o único vetor para esse processo. Nós temos que primeiro ter as pessoas acreditando e sentindo isso. Depois, é uma bola de neve. Quando eu falo do Raimundo, é porque as pessoas identificaram nele quem era o potencial do momento para representar a região serrana. Quando fizeram com o Luiz Henrique, identificaram nele. Quando chegar a vez do Oeste, vai ter um nome que ela vai ser identificado. Ou vai ser o meu, ou vai ser um outro. Quando se faz uma Esse pesquisa... Esse sentimento de unidade, ele pode, por exemplo, suplantar a nossa baixa densidade eleitoral? Você não terminou a frase do desdém? Nós temos 20% dos votos. Justamente, é uma frase meio forte, porque o Merizio disse, se a gente soubesse o desdém com que é tratado da metade do Estado em direção ao litoral, a gente se arrepiaria. É uma frase forte. Mas é real. Mas a gente foca muito na nossa sobrevivência, na nossa questão local, como diz o Merizio, mas a gente também não é tão forte assim em termos de densidade, de número de votos. Não, pior que é. É? Dá para dizer não, que... Nós temos de Joaçaba a São Miguel do Oeste 20% do eleitorado. É, e tem que incluir então já Joaçaba, né? O Oeste começa em Joaçaba, daí para frente é meio Oeste. Joaçaba para cá é Oeste. No Oeste nós temos 20% do eleitorado. 20% é muito maior, é o dobro do que é a região serrana. É compatível com o que é a região norte. Então, não é pequeno, é como é uma região com muitos municípios, com muito espalhada, ela é difícil de aglutinação, difícil de comunicação. É diferente de Joinville, que tem um coração de 400 mil eleitores, que você constrói um sentimento local. A própria região serrana, ela se constrói em torno de Lages. Nós temos Chapecó, que é o polo, mas nós temos uma distância entre São Miguel e Joaçaba de 200 quilômetros. Então, para nós é um pouco mais difícil construir esse sentimento, mas em termos de tamanho, de potencial, nós temos toda a condição, 20% do eleitorado. Vamos lá, se um candidato nosso aqui tiver 50% de 20%, ele já larga com 10%. Pronto, está viabilizado em qualquer processo estadual. Gelson Merizio, e a questão local? Essa é agora, daqui a alguns meses é a eleição municipal. Qual é a aposta do PSD? aposta do PSD é nós mostrarmos à população de Chapecó que nós temos capacidade de nos reinventarmos, de fazermos as mudanças de rumo e de processos e de projetos que nos permitam continuar à frente da administração, é mostrar à população que as pessoas que estão junto conosco conseguem viabilizar os recursos e as ações que a cidade precisa. É o que nós estamos fazendo agora com a recuperação da malha viária, com o contorno leste que vai ser iniciado, com o elevado da Sadia que está em obras, e a partir disso construirmos uma candidatura para ganhar. Hoje nós temos duas opções: a do ex-prefeito João Rodrigues, que vai ter sempre a primazia pelo que fez nos 8 anos que foi prefeito, pelo que representa para Chapecó, ele tem a condição de decidir se gostaria ou não de ser candidato. E nós temos o Luciano Buligon, que assumiu a prefeitura, está trabalhando com muito afinco, com muito entusiasmo, fazendo as mudanças que precisam ser feitas, cortando na carne, desligando pessoas, construindo um novo ambiente como se fosse um novo mandato. E para nós as duas opções são absolutamente viáveis. E é possível justamente usar, porque a gente ouve muito isso. Por exemplo, nós estamos sob a égide do Partido dos Trabalhadores já por 2 mandatos sucessivos. E as pessoas dizem, há um esgotamento, né? Desde é preciso haja... a renovação. Esse sentido vale também para a gestão pública em Chapecó. Nós estamos sob a mesma égide, sob o mesmo mote. É possível reinventar-se, dizer, olha, somos os mesmos, mas com novas propostas, ou Chapecó também precisa da mesma roupa que precisa o Brasil, porque o que valeria para um valeria para outro. Basta ver a questão e o movimento que foi feito agora no final do ano. Nós temos um prefeito eleito que renunciou ao mandato com 1 ano de antecedência para assumir a presidência do Badesc, ocupar uma posição importante que ajuda a cidade e ajuda a região em Florianópolis, e permitiu que um prefeito de um outro partido, do PMDB, com total autonomia, fizesse as mudanças que precisavam ser feitas. E foram profundas, com exoneração de pessoas que estavam trabalhando conosco há muito tempo, com um custo político contundente, porque nós estamos nos reinventando. Nós estamos fazendo as alterações que precisam ser feitas. Dar adeus ao PMDB está nessa lista, nesse plano, e é um custo político? Na verdade, não é questão partidária, é muito mais de atitude. A atitude é que vale. O PMDB, ele tem historicamente dificuldades com a questão funcional, com a questão fisiológica. É uma característica do partido, é um partido horizontal, a gente tem que compreender. Isso, em algumas áreas, se torna uma grande virtude, porque tem capilaridade, tem força de mobilização, tem uma série de fatores. É onipresença. Por outra, ela dificulta movimentos que vão no sentido de enxugamento de máquina, de questões administrativas. É um paradoxo. São momentos. Então, você vai estar junto ou não, é uma decisão que não cabe a mim. Eu acredito que não. Não acredito aqui em Chapecó em 2016 e vou trabalhar muito também para que nós não estejamos juntos em 2018. Não porque eu tenha nada contra o PMDB. Não é essa a conta. Eu tenho uma relação pessoal muito boa com todos. Tanto Qual é a conta, deputado? A conta é que, na minha visão, o modelo que nós temos exauriu. As mudanças e as transformações que eu acredito que o Estado precisa, eu acho que são incompatíveis com esta mesma aliança, por questões dogmáticas do PMDB, na forma de indicação de comissionados, na forma de composição do governo, e não estou criticando para trás, até aqui deu certo, agora eu entendo que daqui para frente não dá mais, eu prefiro ver o PMDB com uma outra aliança e vitorioso, fazendo da sua forma, se a população entender desse jeito. Eu acho que a contribuição para o Estado é muito maior, se nós clarearmos isso na eleição, e a partir daí tivermos propostas diferentes. Eu gostaria de ser representante de uma proposta diferente, de enxugamento efetivo das questões administrativas, de redirecionamento dos investimentos do Estado, de ênfase absoluta no modelo que nós temos hoje em Santa Catarina de distribuição econômica, distribuição de renda, que requer investimento para que isso ocorra, e para se ter esse recurso para investimento, há que se cortar custeio, há que se cortar regionais, há que se cortar serviço público. Então, isso é incompatível com o PMDB, porque eles pensam diferente. Agora, se nós não discutirmos isso na eleição, você perde legitimidade para fazer depois. Que é o que hoje impede que o governador Raimundo Colombo faça alguns movimentos, porque corretamente ele está respeitando o que foi construído na eleição. Então, esse é meu entendimento. Não é contra o PMDB, é compreensão de um momento que eu acredito que eles devem seguir o caminho deles em 2018, e nós seguimos o nosso. Eu gostaria de ser candidato, mas não gostaria de ser candidato junto com o PMDB. gostaria de ser adversário do PMDB. Isso não é, é desrespeito, isso não é menosprezo, é pelo contrário, é muito respeito. É uma contraposição de modelos. Exatamente. Não é possível fazer para frente aquilo que eu gostaria de fazer, que eu acho correto fazer, numa composição como essa. E acredito que eles pensem a mesma coisa. Então, é legítimo que haja um distanciamento democrático, salutar, importante para a democracia e bom para o Estado. Qualquer que seja o modelo vitorioso, vai ser legítimo e vai ter as condições para fazer aquilo que foi proposto na eleição. Olha, quando se fala, por exemplo, em pontos nevrálgicos, digamos assim, a gente vai acabar entrando nisso, eu não sei em que dimensão, mas a questão das agências ou secretarias, como as pessoas se manifestam, porque vivemos esse momento de, se eu faço a lição de casa em casa, por que que os governos no plural não conseguem fazê-la, com méritos ou deméritos, com efetividade ou não, se custa ou se não custa, isso tudo, ouvinte se manifesta. O João Carlos Baldiceira, do Alto da Serra, diz: parabéns pela ideia de extinguir regionais, 250 milhões por ano é um tapa na cara do trabalhador normal, que recebe um atendimento que ele considera fraco do Estado em todos os setores. Então, está descontente com esse modelo. O Clodoaldo... Clodoaldo, desculpa, eu vou deixar para depois, a questão aqui é ainda das SDRs. O Ricardo diz o seguinte: a minha indignação é a seguinte, não seria mais interessante fechar as ADRs e, com o dinheiro, reconstruir as estradas da região? Veja o caso do Chapecó Concórdia, uma lástima. Sábado, mais uma vez trancada por queda de barreiras. Aliás, onde fizeram um meio serviço de reparo. Há 2 anos o trecho até Seara está danificado. E não tem, será que não tem dinheiro que quebra a cabeça do cidadão? Será que não tem dinheiro para isso, né? Não dá para colocar o governador e a comitiva de carro para andar nesses trechos ao invés de helicóptero, porque aí a mudança ia ser mais flagrante, né? Eles iam ver a necessidade. O Matheus coloca o seguinte, ainda eu fiz o link com as agências de desenvolvimento regional, mas aí vão outras demandas, deputado. O Matheus coloca o seguinte: as nossas SCs estão em péssimo estado de conservação. Por exemplo, ele fala da 283. Além de esburacada, né? Ele diz: meia pista em vários pontos. Não temos segurança, faltam policiais. Ele acha os hospitais superlotados, escolas sucateadas. Para ele falta tudo. Só para lembrar o principal: com toda a representação fala que o Oeste tem, por que estamos tão desassistidos? Então aqui são abordagens Não, deixa, vamos parar um pouquinho, precisa ficar muito longo e não dá para explicar. E eu complemento também a SDR com o Butica, que dá nota 10 pelo plano de extingui-las, as ADRs ou SDRs. Ele diz: olha, por exemplo, tem gente que se utilizou para construir um ótimo patrimônio pessoal. Não sei se isso é possível a partir do ganho de uma agência ou Secretaria de Desenvolvimento, fala o Butica. Vamos lá. Primeiro que nós temos que compreender nós temos muitos problemas para serem resolvidos. Agora, vamos olhar um pouquinho para trás. Vamos voltar a 10 anos atrás, o que nós evoluímos nesses 10 anos. É importante fazer esse comparativo, porque senão você parece que se está vivendo o pior lugar do mundo, como não é. Nós temos a melhor região do Brasil para se morar. Começa por aí. Segundo, com relação às rodovias estaduais, todas elas ou estão em obras, como é o caso de Chapecó a São Lourenço, Chapecó a Goiôém, Chapecó a São Carlos, a 283, que está em obras, e na iminência de começar a Chapecó, que é a mesma 283, Chapecó a Concórdia. Então, existe um investimento de mais de 3 bilhões de reais de recuperação de malha viária. Com relação aos hospitais, nós temos um hospital que tem que ser lá visto, que está com fluxo de obra absolutamente normal, que está sendo duplicado, são 40 milhões de investimento. Junto vai estar a residência da Universidade Federal. É evidente que o serviço de saúde melhorou muito nos últimos 10 anos. Aí nós temos um caminho muito longo pela frente. Agora, a minha mãe, ela faleceu ano passado, ela teve 3 ocorrências de câncer. 10 anos de intertício em cada uma. A primeira nós fomos fazer em São Paulo o tratamento. A segunda nós fomos em Curitiba. E a terceira nós fomos aqui em Chapecó. Com toda a qualidade do serviço público, ela fez pelo SUS o seu tratamento, foi muito bem atendida, como é hoje. Então, nós temos hoje a radiologia, nós temos o tratamento oncológico, nós temos agora o regional sendo credenciado para o tratamento oncológico infantil. Nós melhoramos. Tem muito para se fazer. Muito para se fazer. Mas, em termos de qualidade de vida, é evidente que nós melhoramos. Se você pegar as estradas, os municípios pequenos do interior, nós tínhamos uma migração. Lembra o tempo de 10 anos atrás que vinha as caçambas carregadas de gente para Chapecó? Isso praticamente acabou. Por quê? Porque foi investido nos municípios pequenos e hoje a qualidade de vida dos municípios pequenos, com acesso asfáltico, com posto de saúde, com estrutura, faz com que eles tenham mais qualidade de vida lá no município pequeno do que num bairro de Chapecó. Então, essas mudanças, do ponto de vista regional, são estruturantes, importantes e têm que ser dissociadas das questões administrativas. As questões administrativas, elas têm que passar por um processo de enxugamento, ponto. Seja quem for o governador, seja quem for o titular. Isso é inexorável. Até agora deu, agora não vai dar mais. Porque ou você vai priorizar o serviço público no que diz respeito à administração, ou você vai fazer a ação concreta de mais policiais, de mais professores, de mais enfermeiros. Porque a nossa classe média hoje, ela é muito mais exigente. Ela não quer apenas o médico no posto de saúde, ela quer um especialista no posto de saúde. Ela não quer mais apenas um clínico geral que faça uma consulta do tempo antigo com os sintomas. Ela quer exame de imagem, ela quer tomografia. Todo, exatamente. Ela quer, mensura a qualidade até pelo número de exames que é pedido. Exatamente. Hoje é outra exigência do serviço público com as mesmas dificuldades. E é bom que seja assim. É bom que a população critique. Hoje nós temos com as redes sociais uma verbalização muito mais efetiva da sociedade, que tem uma comunicação direta. Isso aqui, uma comunicação direta das pessoas que não tínhamos no passado. Isso torna mais exigente o serviço público e também mais visível a escolha dos seus titulares. Para mim, quanto maior é a crise, mais atenção, crise ética, crise moral, mais atenção as pessoas prestarão em quem serão os escolhidos. Não é, vamos se afastar da política. Não, não é isso. Elas vão escolher com mais critério. Olha, quem vai exercer as funções. Deputado, eu tenho que continuar aqui, eu fico ansiosa e vou resumindo. Ana Maria da Bosco está muito, muito braba. Ela usa termos bem fortes. Aquela senhora, não posso deixar de falar da barbaridade que, junto com o Deschamps e o Colombo, fizeram com a educação. Realmente, teve o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado aqui na semana passada. Eles falam realmente do... Disseram, olha, o interlocutor foi escolhido de forma errada. Não foi a coisa certa a ser feita para discutir com o professor. Bom, congelamento, digamos, dos salários, essa descompactação que não funciona. Ele diz, o salário foi congelado, o seu foi congelado, né? Do Paris 8 e outros tantos, não, só dos professores, né? Foi um desaforo para a população que tem os filhos na escola. Ela entende assim, o seu filho vai numa escola particular, que bom, mas e quem vai em escola pública? Ela coloca esses parâmetros. Né? A gente vê fotos suas rindo com o governador, mas não pode ficar rindo na cara dos professores. Ela está chateada, né? Os professores perderam direitos, salas mais cheias, 2.000 professores a menos. E, né, isso não é a forma de tratar a educação. É maldade e injustiça o que fizeram contra os professores. É uma vergonha. E depois vocês vêm pedir voto para a gente. Desculpa, Ana Maria, resumir é isso. Não, resumi não, foi na íntegra. Não, eu resumi, acredite. O fato é o seguinte, primeiro, os professores de fato precisam de uma atenção especial do governo. Eu, sinceramente, e quem acompanhou isso sabe disso, por mim eu não teria votado o plano de carreiras do ano passado. Eu teria incorporado a regência de classe e continuado com o processo de negociação do plano de carreira. Essa era a minha vontade, tratei disso com o sindicato, tinha construído com o governo e não foi possível porque o sindicato não concordou. Essa é a verdade. Mas eu compreendo. Nós temos uma situação clara, nós temos a posição dos professores que precisam a descompactação da tabela efetiva e nós temos uma contingência financeira do governo. Tem que fechar as contas, tem que pagar o salário dos professores. O Rio Grande do Sul concedeu aumento de forma irresponsável no passado e agora está atrasando o 13º, está atrasando o salário, aí não adianta. O ideal não é o que está recebendo. Agora, se nós formos voltar para trás, nos últimos 4 anos, todos os professores tiveram um ganho bem superior à inflação, todos. O que quer dizer que se está avançando. Menos do que se deveria, menos do que se gostaria. Mas nós estamos... Quando você tem um aumento maior do que a inflação, é porque há um esforço do governo para melhorar uma situação que era ruim. No próprio piso e agora na descompactação da categoria. Nesse ano aqui vão ser investidos 290 milhões de reais a mais do que o ano passado para descompactação da tabela. Esse é o fato. O que não vamos ter aumento esse ano é no piso, com a compactação da regência de classe. Agora, é 290 milhões a mais do que o ano passado. Como é que vai se dizer que não tem prioridade? Nós estamos colocando 290 milhões a mais do que o ano passado, mesmo com a receita nominal menor do que o ano passado. Nós vamos ter uma receita nominal menor, vamos ter 11% de inflação, e mesmo assim nós vamos colocar 290 milhões a mais na educação. Então, há um grande esforço, há uma prioridade, mas eu me associo aos professores, eu concordo que não estava maduro para ser votado o plano de carreira, Eu acho que ele tem que ser, ao longo do ano e do próximo ano, revisto, com muito diálogo, com muita compreensão. Nós vamos procurar ajudar para que isso ocorra. Agora, no final do ano, nós tivemos um impasse e precisávamos deliberar. É simples, o professor tem a justa reivindicação ideal e o governo tem que fechar o ano. Tem que projetar 2016 que consiga pagar o salário todos os meses com um quadro de absoluta instabilidade nacional. Nós vamos ter, como eu disse, a previsão de aumento de receita esse ano é zero, ou menos um, zero, menos um, contra uma inflação de 10 e um crescimento vegetativo de 5. Então, é uma situação difícil que tem que ser equalizada, e aí é a nossa função. Qual é o deputado que não gostaria de chegar na região e estar com os professores recebendo, para dizer, olha, muito obrigado, porque foi o ideal, foi o que nós queríamos. É evidente que é o que nós... Agora, nós temos também a responsabilidade de, junto com o governo, fecharmos as contas do final do ano. Bom, Roberto aqui faz uma colocação dura. Vou enfim, resumir aqui, porque costumo fazer. O seu patrimônio é compatível com a sua renda? Olha, eu sou deputado há 10 anos. A minha empresa, a minha família tem empresa há 40 anos em Xanxerê. Eu fui presidente da FACIS, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina, em 1997. Todo o meu patrimônio, que não é grande, está declarado e claramente demonstrado como é que foi adquirido. Então, é normal que as pessoas, quando têm um momento agora, queiram buscar. Não, eu tenho absoluta transparência, tranquilidade para isso, até porque sou deputado há 10 anos e tenho 50 anos de idade. E antes disso, eu não estava brincando, estava trabalhando desde os 13 anos. Ok, respondido. O Elias diz o seguinte: tá, deputado, vai demorar para fazer a ferrovia, então fica por isso? Que tal objetividade começar logo? Porque se não começar, não sai. Ou vocês vão deixar as agroindústrias irem embora e o Oeste vai falir. Aí depois não adianta reclamar. Se fosse fácil assim, era só pegar a varinha de condão e olha, está resolvido o problema. O processo das ferrovias está em curso, o projeto executivo está sendo elaborado. O projeto de duplicação da BR-282, agora pelo menos está saindo do papel o projeto. Isso é um processo longo de mobilização e de conscientização regional. Não é fácil dizer lá, classe política. Não, classe política é o extrato da sociedade. O que nós temos que ter é o envolvimento da sociedade, das lideranças, de todas as correntes empresariais, funcionais, que é o que nós estávamos falando no começo. É o sentimento regional forte. Nós, sinceramente, temos uma boa representação política de todos os partidos. Gosto de falar isso porque é real. Mesmo aqui de Chapecó, a Luciana Carminati é uma boa deputada estadual. Tem um papel de oposição, mas faz bem o seu papel. Tem que ser compreendido. É diferente do meu. O meu é buscar recursos, é trazer obras. Não é o dela. O dela é de oposição, de representação funcional. Ela faz bem. O deputado Parisotto é extremamente útil no que diz respeito à representação regional e na conversa, no diálogo com o governador. O Valduga está iniciando um trabalho, está conhecendo. Então, é normal que haja uma acomodação, encontre um caminho onde possa ser útil. Mas todos, não tem nenhuma mácula, prestam um trabalho presente, presença, ouvindo a comunidade. Isso tem muito valor para a região. Eu sinceramente acho que isso tem que ser dito, porque senão parece que as coisas caem do céu. Nós não caem do céu. Cada um exerce uma função. Eu tenho clara noção da minha responsabilidade pelo que tenho de potencial em função dos espaços que eu ocupo, de forma diferenciada do que quem está na oposição. A minha resposta tem que ser muito maior, tem que ser muito mais efetiva. E eu tenho clara noção disso. E, sinceramente, acredito que todos nós estamos conseguindo cumprir bem as nossas missões. Olha, fica então ainda a colocação. O Darcy Girardi é justamente o sentido do tempo. É ele que decide tudo na vida da gente. Ele diz, olha, quando é que vão começar as obras do Contorno Leste? Nós, moradores dessa área, não temos distrito industrial. Contorno Viário Leste está na iminência agora das desapropriações. Olha o que ocorreu em Xanxerê, e que as pessoas têm que entender, porque é importante que a sociedade participe. Em Xanxerê, o contorno viário está pela metade, está em construção. Como é que foi feito lá? Todos os proprietários das áreas onde vai passar o contorno viário fizeram uma doação antecipada. O que é doação antecipada? Quando forem fazer o loteamento, a área que foi doada para passar a rodovia serve como área institucional. Isso antecipou em quase um ano a obra. Aqui em Chapecó nós ainda não conseguimos fazer isso, porque há dificuldade nessa relação com os proprietários. Se o Estado ou o município, no caso é o município que tem que fazer a desapropriação, isso atrasa a obra. Então, o que nós precisamos? Precisamos o projeto concluído, está na parte final agora de licenciamento ambiental, e a partir do licenciamento ambiental, os processos de desapropriação, sejam um processo como foi Xanxerê, que agiliza, seja no processo normal de desapropriação. O recurso para a obra, que sempre é o mais difícil, ele está assegurado. O contorno de Diário Leste está incluso no financiamento do Banco do Brasil. Há uma rúbrica específica para quando estiver concluído o processo licitatório e também de desapropriação, a obra iniciar. Nós vamos fazer o contorno viário, como nós fizemos o centro de eventos, como nós fizemos o Atílio Fontana, como nós fizemos o hospital regional, como nós fizemos o acesso para a BR. Nós vamos fazer o contorno viário leste. O que existe é essa dificuldade que vai ser superada com a compreensão também dos proprietários que a valorização que se estabelece nas áreas remanescentes compensa em muito a doação das áreas para o trajeto do contorno. Olha, eu termino aqui com um contraponto e uma crítica, a gente extrapolou o tempo, mas o ouvinte hoje acordou com vontade de participar, então vamos lá. Michele diz o seguinte: deputado, tratamento oncológico em Chapecó é do tempo do Amin. E a estrada para a Seara, não tem nada, nem edital, nem notícia de que vai acontecer algo, apenas um contorno que leva de nada a lugar nenhum. Ela está mal informada. Duas coisas. Primeiro que a radiologia do hospital regional, que não é do tempo do Amin. A oncologia não é do tempo do Amin. Ela deve estar numa outra era. E se fosse... parabéns pro nosso ex-governador. O fato concreto é que nós temos um hospital de 40 milhões em construção, nós temos um equipamento de radiologia que nós não tínhamos há 5 anos atrás, nós temos um atendimento à oncologia infantil que está referenciado já pelo SUS, e só para quem não usou o Serviço Público de Saúde, para não perceber que nos últimos 10 anos nós tivemos uma evolução vertical. Muito. Agora, infelizmente as pessoas ainda sofrem, ainda tem filas, ainda é um processo complicado, como é em qualquer país do mundo. Tanto é que os Estados Unidos, hoje o grande debate nos Estados Unidos é a saúde pública, e não existe programa de saúde pública. Lá existe a saúde privada e com plano de saúde. Então, o Brasil tem a saúde gratuita, universal, e nós na região e no estado melhoramos muito. Ainda temos um grande espaço para caminharmos, mas é absolutamente inegável que melhoramos. Com relação ao projeto, a 283, ela inicia lá em Palmitos e vai até Concórdia. O trecho de Chapecó a Palmitos já está em obras e tem projeto, sim senhora, para recuperação até Concórdia. O que não dá para fazer tudo de uma vez só. Nós acabamos de concluir Chapecó a São Lourenço, acabamos de concluir Chapecó a Goiuém, estamos em obras na 283 de Chapecó a Palmitos e vai ser feito também o trecho de Chapecó a Concórdia. Temos pressa, deputado. Eu termino aqui com a fala do Clodoaldo, que diz: olha, parabéns, Merizio, associado a João Rodrigues, que colocaram a nossa região no mapa dos grandes investimentos públicos e, em consequência, os privados. Finalizo, então, para além dos petardos, um elogio, deputado. Obrigada pela participação. Mas, na verdade, não é petardo. Eu acho que é importante discutirmos os temas e, absolutamente, a população tem o direito, e é bom que cobre, é bom que haja esse debate, até para entender a importância que tem em termos essa participação. Participar não quer dizer concordar, não quer dizer apenas elogiar, é criticar, é entender os problemas e buscarmos soluções. Eu tenho certeza que cada um dos que mandaram mensagens aqui tem plena consciência de que nós temos disposição para trabalhar, nós temos disposição para enfrentar os problemas, nós temos disposição e coragem para fazer as ações que têm que ser feitas. Acho que esta é a matéria-prima básica. O restante é um pouco de oportunidade, um pouco de sorte, um pouco de capacidade de trabalho que vai nos dar se vamos ser mais eficazes ou menos. Eu trabalho muito para prestar um bom serviço, e trabalho muito mesmo. A nossa atividade, ela é extremamente puxada, não apenas em Florianópolis, mas especialmente aqui na região, visitando, o final de semana agora, eu visitei 22 municípios. Para o final de semana tá bom. Estou indo para Florianópolis agora, e a agenda lá é a agenda das 7 às 10 da noite. E na quinta-feira, eu estou na região de novo, município por município. E faço isso com alegria, com missão, e tenho certeza que não faço sozinho. Muitos outros representantes da região também fazem isso, e por isso merecem serem reconhecidos pelo trabalho. O resultado depende, como eu disse, de várias circunstâncias. E o resultado a gente vai mensurando, gente. Daqui a pouquinho já tem a eleição, né? Quem é feito, quem não é, a gente vai ter que começar a se ligar. Obrigada, deputado. Obrigada a você que nos acompanhou nessa segunda-feira. Foi corrido o programa, tentamos contemplar a todos, foi o que foi possível fazer nesse tempo que é restrito. E a gente se despede. Voltamos, então, amanhã. Um abraço e até lá. Super Conta AM 610, conectada com o mundo. acesse www.superconda.com.br.